Bem, taxia via Alfa, reporta anti-tachilete, confirmar aqui, Lima. Via Alfa, vou chamar anti-tachilete, confirmar. Poxa, Lima é 210, livre status após o R2, taxi à esquerda, portão 1-1. Ok, após o TAN, livre taxi, via Juliette, portão 1-1, 62, programa. O Gol, na 333, pode iniciar, pode estar. Negativo, após Avianca, taxi retaguarda, banco R2 Avianca autorizado, inspeccionar a Fortax, como 333. Após o Avianca, você vai passar aí atrás, está autorizado, está chegando ou está saindo? Está ingressando no pódio. Ok, obrigado. Controle de Salvador, é o azul 4196. No 780, agora com a torre no 8, decimal 6. Ah, tá guardado a vinha. Então após sair texto autorizado para o inspeccionamento. 3144. Agora 924, decola 13, controle 119, decimal 8. 19-8-924. Golf Mike Lima está livre táxi, a porta na Quebec, para cruzamento 17. Ok, livre táxi na Quebec, para cruzamento 17. Com o centro, não está conseguindo chamar o controle. Está próxima posição área, agora nível 150, instruções. Aqui, o senhor tentou contato com a frequência? Tentou 1935, 198 e o centro estava em 126.10. Tá ok, tento contato agora novamente, 119.8. Caso não consiga, o senhor retorne essa aqui que eu vou coordenar via telefone aqui, ok? Sim. Para evitar essa aeronave aí, vamos voar na proa 255 por pelo menos 8 milhas, ou até ultrapassar o nível 150, sente? Ok, mas 255 é a proa que a gente está mantendo. Então mantém ainda esta proa, o trip 5489, na escuta permanente do controle. Ok. Controle, azul 4196, nível 150, posição área. 4196, desça até o nível de voo 050, a chegada é a Mari, a sua identificação. 050, chegada a Mari. O azul 4196 informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 9 milhas, passando 120 para o 200, é um Alfa Tango 72. Tá ciente, o azul 4196, está bem próximo ao tráfego, que está abrindo um pouquinho à direita para desviar do mesmo. O senhor está na 7 milhas do tráfego, sente o azul 4196. Sente. O trip tem o azul no visual aqui à esquerda, passando a 7 milhas à esquerda. Afirmativo, trip 5489. O azul vai manter a proa 060 por mais 5 milhas após ITAP. Sente, vai manter a proa 060 por 5 milhas após ITAP, agradeço. TAN 3661 NO, chama agora Ilhéus, frequência 120, decimal 1 NO, serviço radar terminado. Romeu pro Batango, sol. Dando 5800 na saída Puka. 924 suba conforme autorizado. Conforme autorizado, 924. 3661 NO, Ilhéus, 120, decimal 1 NO. 3661, não entendeu, não, 201, obrigado. Afirmativo, serviço radar terminado, 3661. Obrigado. O Gol no 394, prossegue com centro, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, Gol no 394. 251, 1332, boa tarde. Salvador, boa tarde, o Gol no 600, decolou nas suas costas. Gol no 600, suba ao 370, contato radar na decolagem. 37, não perdeu. Lima, Mike Fox, prossiga. Ciente, o Romeu Patango é com a pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, da fralda barra, está autorizado, Salvador, Salvador, nível 045. Controle 119, decima 8, assina 0264. 562733. Lima, Mike Fox, mantenha 500 pés, reporte fralda barra, Lima, Mike Fox, código 0217. 5489, Recife agora. Frequência 128.8, alterno 26.0. Trip 5489, chama Recife, 128.8, Coteje. 1288.260, senhora, Trip 5489. Calma. Afirmativo, Trip 5489. O azul 4196, pode receber? Afirmo, 4196, até 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte quantitabilizado. 0 no 5 autorizado, já o azul 4196, reportaremos. Pushback sonar 5401. Índia Numeral confirma a intenção de voo, corredor forte. Ajuste 10 15. Porteira 2733. 10 15 aguardando 2733. 1780, seu solo foi 18 para prosseguir no táxi 121.9. 219. Só 3144, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Alfa, 1000 pés. Autorizado, saudou Salvador, decola a pista no 7 com a esquerda, corredor forte, controle 119, decima 8, sinal 0131. 4196. Guardião 05, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Não há tráfego conhecido no setor a informar. Guardião 05. Portanto, sou Juliette, 780. Índia número alfa. Acionamento táxi 218-612, confirmando 442 a bordo. Táxi 333. Livre táxi, a Juliette Alfa, confirmando. Índia Alfa. Monte Esperador no 0 Torre, 198, só 612, que ligar 1015, o Ouro 333. Índia Alfa, Monte Esperador no 0, na 72, também 333, direita. Rubber Ground, Oceanair 6315, request push and bend, it's start. O Gol 1333, confirmando tudo a bordo? Tem a bordo, senhor, 154. Oceanair 6315, after Boeing 737, vai ser o touch. Touch. Ok, pushback start, we want to attack, Oceanair 6315. Okay, after the passing point 735 behind us, we're clear for push and start engine. Ocean 86315. Gono 7-8-0. Juliette, portão 05. Juliette, 0-5-7-0. Momo, contato radar na decolagem. 370, contato radar, Momo Frutti, 3144. Obrigado. Mac Lima está autorizado. Cruzar para o Pato 5. Pista no 7. O meu Papa Tango, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. No 33, observando a passagem do cara, manda força aérea curtíssima, passa lá após a linha e mantém pista no zero. Aeronave que chamou, transmissão muito baixa. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, hotel Oscar, informação com a Tango. Romeu, hotel Oscar Tango. Acione identificação, a chegada é a bom, se desse mantém o 040. Azul 4196, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, 737 para iniciar a corrida de decolagem, vento 120 graus, 129, ajuste no 0 no 5. paciente, está na sua escuta, azul 4116, 1015. Força aérea 2733 no solo 22, livre táxi à esquerda para o pátio militar, estacionar livre frequência. Livre táxi, pátio militar, grato pela conversação, muito bom, saludo e boa tarde. Só que agradeço, tenha uma boa tarde. Gol no trip 3, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 14 baixo. Gol 1600, Centro Recife agora, frequência 126.85, alternam 33.65. 2685, 3365, obrigado. Devido ao tráfego em aproximação pelo setor norte, vai ser possível voar Froti pelo menos agora. Se a gente mantém a saída 3144, aguardando novas instruções. 3144 manterá a trajetória. Azul 4116, pista livre, autorizado pouso 120 graus, 120 nós. Pouso 4116. Vou no trip 3, decola 24, controle 119, decimal 8. 119, 8. Papá, papá, Lima, papá, Mike, controle, prossiga. Papá, papá, Lima, papá, Mike. Vai manter 500 pés. Reportar para o controle no farol da barra. O ajuste em Salvador no 0, no 5. Confirme POB e tipo de equipamento. Índia November Alpha, autorizado para prosseguir o táxi. Aposte para ingresso pista no 7. November Alpha. Setor ali de Vera Cruz a informar. Mas mantenha a frequência livre para a coordenação com os possíveis tráfegos. Reporte farol da barra. Abort 172, alternative Galeão, endurance 3 hours, 50 minutes. Just confirm me, passou board 172. 172. Roger, through text by right and on road point for ground control. Call tower 118.6, 8.0.15, channel 6.3.15. There, taxi right turning and at holding point 1186 Ocean 6315. 390 dial no 333. Mike Fox Serra, proa de Duna, descida para 2000 pés, ajustado 1095, Mike Fox Serra. A 2000 de Duna, Mike Fox Serra. Papa Bruno, autorizado a decolar de pista no 7, vento 120 graus, 14 nós. Azul 4116, no solo aos 2000, livrar direito, 121, decimal 9. Resumando, liberam. Bom serviço, até abraço. Muito obrigado, até mais. Solo Salvador, azul 4116. 116, Livrão, Foxtrot, boa tarde. Azul 4116, boa tarde, Livre Taxi, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09. Pare para o 050, Juliette, tá descolou. Small Fleet, top. Até mais. Tango Romeu, Hotel Oscar. Boa tarde, Recife 090, confirmando o visual plano. At holding point, ready for takeoff. Questionnaire 6315, clear, line up and take off, runway 10, India 120 degrees, 12 knots. Record, take off, Ocean Air 6315. Ficou direto, destino. Direto, destino, 045, cuidado. Até hoje, confirma pessoas a bordo no Iupato que se encontra. É, confirmando, após a colagem restrita no Iupato, está a liberação do controle. Ao meu Deus. Querido, parte da base está autorizado a acionar para o táxi torre 118, decimal 612. Falou, Oxenar 6213. Oxenar 6213, Galeão, nível 360 autorizado. Via Pernovembro 857, segura Pesulu no 6, Gruf, Pesulu no 4. Decola pista no 0, curva direita, se sai da... Israel, Leda, após PDEV, controle 119.8, aciona 5006. Gente, vai subir e manter inicialmente 2.000 pés, aguardando para o cruzamento da pista, de forma que temos um tráfego em aproximação na 110 e vai seguir após o tráfego, sente? Sente após o tráfego, subindo até 2.000, restrito, rodou uma batalha. Lima, Mike Fox, controle, prossiga. Passou através de situação. Ciente, agora com a torre 118, decimal 6, 12. 118.12, Fox. Confirma, copiou? Autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857 até Porto Seguro, pois Upper Zulu 16 até Gruf e Upper Zulu 14. Decolagem da pista 10, saída da El, transição Leda. E após posição BDEV, controle 119.8, transponder 5006, posição aqui é 08. O protegimento está correto, reporta push 6213, Chanel. Cuidado. Mantendo 500 pés. Não, control 119.8. 119.8, Ocean 6315, see you. Day. 040 no perfil da BOMP aguardando autorização. Mike Sierra Golf, Salvador, em condições visuais até 2.500 pés. O ajuste no 0 no 5, direto proa da rotatória se tiver condições. De 500 proa da rotatória, afirmativo. Departure, good afternoon, Ocean Air 6315, with you crossing 18000. Ocean Air 6315, request flight level 360, radar contacting departure, dial departure. Okay, Ocean Air 6315, requesting dial intersection. Dial, cleared. Okay, cleared to dial intersection, Ocean Air 6315. Sou Papatango Mike Fox Sierra, informo tráfego 1 hora, 5 milhas. Não vai interferir na sua aproximação, prossiga agora com a torre, 118, decimal 6, Mike Fox Sierra. Gente, bom trabalho, senhora. Obrigado. 3144, Centro Recife agora, frequência 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. 3144, 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. Afirmativo. Pátio da Bata. Paciente, desalco. Vai aproximar direto para a base então, Lima Mike Fox. Prossiga. Torre, Mike Fox, Trot Serra. Mike Fox, Trot Serra, prossiga. A uma milha do marcador, da presente propõe base pela direita da 17, se autorizado. Mike Fox Serra, da presente autorizado, prosseguir direto, base pela pista 17, vento 120 graus, 129. Ajuste no 05, formarei pista livre. Fox, Trot Serra. O Lima, Papa Mike, acione o código 0126. 0126 pro Lima, Papa Mike. Afirmo. 1333, Recife agora, 125.1, alterno 33.25. 1251, 3325. Hotel Escatango, vetor para interceptar final da pista no zero, esquerda, proa 170. Reduza 1909. Esquerda 170, reduzindo 1909. Lima Mike Fox. Lima Mike Fox. Mike Fox, solo controlado, 3-3, liberando frequência. Mike Fox é até autorizado, pouso pista no 7, vento 1 centena no 4 nós. Fox, Fox, já. India November Alpha decolado aos 3-4, autorizado curva à esquerda para o cruzamento do eixo da pista no 0, reporte livrando mesmo. Poxa, já está autorizado, quem está autorizado o cruzamento com proa do corredor forte. Decolando da 1-7, inicialmente a 500 pés, deve subir até 1000 pés, é um Charlie 150, ainda não está na escuta do controle. Foxtrot, já. Autorizado, pouso, o vento é de 90 com 14. Já. Deu para Patanga até o 035 autorizado, aguardando a ascensão ao 045. 035, aguardando a proa direto, destino, vou colocar. Lima Papa Mike agora 14-8, decimal meia dúzia. 18-0. Oi, Salvador, muito boa tarde. É o Papa Lima e Papa Mike. Papa Lima, Papa Mike, boa. Prossegue para compacto. Mata. Passe, siga BTA, meu comandante. Está autorizado direto. Tá ok, da presente então, tá autorizada aproximação direto ao Patica, porta no solo controlado, venta de 90 graus com 14 nós e o ajuste 1015. E aproximação pro Patica sem interferir com este aproximação da 1-7. Lima Papa Mike, reporte no solo. Sem interferir com a 1-7, reporte no solo controlado da Patica BTA. Estimativo. Pode bidive, controle 1-9-8, aciona 5-0-1-4. Gente, está autorizado o barulho do 360 para decolando a 10, direita fora. Ponto voo 198, traz ponto 5014. Dois chineses confirmem a saída. A saída será da El. Após da El voa posição Leda. Após Leda voa posição Bidev para interceptar a aerovia. Reporta, pronto, puxa. Tá 3-1. 1-7-1. Da El, depois da El Leda. Tango prossiga para 2000 pés, ajustado no 095. 2000 no 095, leve Tango Zulu. Mike Serra Golf, desse mantém inicialmente o 045. 045, Mike Tango. Romeu Papatango, proa direta do destino. Proa direta do destino, autoriza. Ainda não, informa o tráfego visual agora na sua posição de 12 horas. A 15 milhas, o tráfego passa 070 para o 045, sente? Sente. Informação, informarei eixo da pista no zero livre, número 1 para pouso, vento 1 centena 1-2, nós ajuste 1015, helicóptero aproximando para o PAT 5 sem interferir com este aproximação da 1-0. Gente, informe autonomia. 4 horas e 30 minutos. Qual o estimado de pouso em Feira de Santana? 158, decola pista no zero curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 119, decimal 8, cena 5004. Ok, Salvador, só podia confirmar o nível 35 ou 37? 35. Ok, autorizado 350 para Recife, via rota do plano de voo, interceptando pelo WISC 58. Saída PUC, transição Aracaju. Decola da 1-0 com curva esquerda, 198, 50, 04, é isso? Afirma, está correto, reporta para o post, 6142. Para o post, 6142. Solo 401 para o táxi, foi 69 agora, 087, autonomia alterna de saia. Hotel Oscar Tango, pista livre autorizado por 090 graus, 129. Autorizado por na 10, o Tango. Para 910 Torre, 118, só 612, que não é 1015. 5401. Era confirmando o POB 68. Vai estar aqui a via Índia, Alfa Ponte Vera, 908. Eu, Índia November Alfa, meu pés no forte, a parte 20 milha em Salvador. Uno 3-2. Zero 153. Confirma pessoas a bordo. Solo controlado aos 39, Lima Papa Mike, quebrando frequência. Até mais. Romeu Oscar, boa tarde, autorizado acionamento, reporte para o táxi, Romeu Oscar. 10, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, décima 8, acena 0123. Meu P.O. está mantendo a perna de contravento da 110, autoriza o cruzamento, senhor? Positivo, o tráfego já pousou agora na pista no zero, está autorizado o cruzamento, reporte livrando o eixo de decolagem da 110. Sente, reportará livrando o eixo de decolagem, Romeu P.O. Aquilo que é Quebec Serra, boa tarde, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. C401 ali, mantém pista no zero. Papá Romeu, hotel Oscar Tango, do solo aos 40, livrar direito no 21 no décimo 9. 29, hotel Oscar Tango. Romeu, hotel Oscar, livrou o eixo de decolagem da 10. Gente, Romeu, hotel Oscar, aguarda transferência para o controle. Gente, aguardando a transferência para o controle, Romeu, hotel Oscar. Mais Serra Golf, tráfego 1 hora, 5 milhas, mantendo 035, desse mantém o 045, aguardando para descida. Golpe. Salvador, 131, seu 4, transfere, passando 160 para 150, tem que passar. 3154, direto ITAP, descida até o 050, contato radar. ITAP, 050, está 3154. Pisto no zero, vento 090 graus, 129, ajuste, 1500. Desviado zero. Romeu, até Oscar, pode transferir agora o controle 119, décima 8. 119, décima 8, Romeu, até Oscar, boa tarde. Boa. Rodou no 015 para a da rotatória. Autorizado no 1500 na toda rotatória, como disse, mais tarde. O meu Papatango, tráfego ultrapassado, subou 045, mantém-se condições visuais. 045, condições visuais, meu Papatango. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango Romeu até Oscar para Recife, no corredor forte. Solicita atenção para o 095, senhora. Obrigado. Sim, para Recife. Nada. 5401 decola os 42, controle 19, décimo 8. 19, 8, pode dar bom dia.